e com gostinho de Brasil, esse gosto bom de terra nossa, nesses dias que estão correndo, já na terceira semana, o nosso Questão de Sensibilidade celebra a nossa terra, a nossa música, aquilo que é nosso, e de uma forma muito gostosa. Questão de Sensibilidade chegando até você pela Melodia FM, a educativa de Varginha. E como sempre digo, aqui do sul de Minas para o mundo. Sim, para o mundo, porque a nossa rádio está online. E você pode acessá-la no www.radios.com.br/melodiafm. Aqui vai um meu abraço especial para você, nosso ouvinte, aquele que diariamente comigo se encontra, ou quando lhe é possível. Mas seja como for, um grande abraço, seja bem-vindo, é muito bom estarmos juntos novamente, você que é a razão de tudo aquilo que fazemos, porque não haveria sentido numa rádio ou num programa se não houvesse você do outro lado que faz com que isso tenha sentido, que faz com que isso seja alguma coisa que vale a pena. E vale a pena porque você vale muito a pena. E o que nós estamos trazendo para você, especialmente, é música brasileira. Já estamos na terceira semana com a música brasileira, o que mostra a riqueza do que temos, porque estamos com uma amostra tão pequena, muito significativa, muito boa, mas quantos artistas e quantas expressões que nem sequer ainda foram apresentadas por nós, nem sendo citadas, mas vamos chegar lá pouco a pouco. E já que fizemos uma apresentação inicial com muitos nomes da música brasileira nas duas últimas semanas, resolvemos, devido ao material muito rico que temos, fazer nesta semana uma dobradinha entre o eterno e o novo contemporâneo, que também, sem dúvida, num determinado momento se fará eterno, será eternizado, que é essa junção feminina de Beth Carvalho e Roberta Sá. Tivemos na segunda-feira a Roberta Sá, ontem nós tivemos a Beth Carvalho e hoje voltamos com a Roberta Sá. É importante que se observe, já que estamos ouvindo a Roberta Sá, como ela é eclética. Ela canta todos os estilos, todos os gêneros, e o mais interessante no trabalho que ela desenvolve é que ela vai resgatar algumas músicas que já estavam um pouco esquecidas e dá uma versão muito pessoal e muito interessante, muito bonita. E o que mais surpreende é esse seu jeito de menininha, que parece ainda tão imatura em tantos aspectos, mas quando ela mostra o trabalho que realiza e a qualidade desse trabalho, a gente vê que não é bem assim, não. Ela sabe muito bem o que quer, o que busca, e o faz com muito esmero, com muito cuidado e com muita qualidade, o que não é nada fácil. Então, nós estamos com Roberta Sá para você, para que você consiga conhecer um pouco mais de outras opções de caminhos da música. Opções essas, como sempre digo, que não estão frequentemente na mídia, o que é uma pena. Então, mas está aqui conosco, está aqui especialmente para o nosso programa Questão de Sensibilidade. E como eu sempre gosto de dizer, para aqueles que eventualmente estejam aparecendo aqui para nos visitar pela primeira vez, nós, Renato Tavolieri Filho, apresentando o programa todas as noites de segunda a sexta aqui, responsável pelo Questão de Sensibilidade, é um programa de nossa idealização, nós é que organizamos esse programa porque nos importa, faz parte inclusive da nossa proposta pessoal enquanto ser humano, ser social, é a nossa forma de encarar a nossa atuação na sociedade, enquanto educador e enquanto cidadão, enquanto ser humano amigo, irmão, que gosta de dividir aquilo que considera que importa e que é bom, porque me fez bem, e eu acredito que se me fez bem, muito possivelmente fará bem a você também. Seja bem-vindo. Renato Tavolieri Filho, mandando um abraço para você que chega e para você que sempre chega e que sempre está conosco. Primavera À noite, tudo se sabe, tudo se sente, tudo se sonha, tudo se espera, tudo se canta, tudo se ama. Questão de sensibilidade. Mais colorida, cheia de encanto e de mais prazer. Quando cansei de esperar você, vi minha estrela maior renascer. Vi minha colorida, cheia de encanto e de mais prazer. Vi quando o mar se abriu, deixando passar todo o meu sentimento, até na chuva e no vento. Vi a luz na poesia, minha alegria voltou, brilhando no alvorecer. Abriu, deixando passar todo o meu sentimento, até na chuva e no vento. Vi a luz na poesia, minha alegria voltou, brilhando no alvorecer. Quando deixei de amar e direção musical, nas programações,

que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo essa tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. Agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo dos fatos, celebridades cairão no anonimato, palavras deformadas, fotos desfocadas vão atravessar o Atlântico, jornais sairão em branco e as telas planas de plasma vão se dissolver. O argumento ficou sem assunto, vai ter mais tempo pra gente ficar junto, vai ter mais tempo pra enlouquecer com você, vai ter mais tempo pra gente ficar junto, vai ter mais tempo pra enlouquecer. Os políticos amanhecerão sem voz, o outdoor com as letras trocadas, dentro do Banco Central o pessoal vai esquecer como é que assina a própria assinatura. E os taxistas já não sabem que rua pegar. Que belo e estranho dia pra se ter alegria. E eu respondo e pergunto: é só o tempo pra gente ficar junto? É só o tempo de eu enlouquecer com você? É só o tempo pra gente ficar junto? É só o tempo de eu enlouquecer. Alarmes já pararam de apitar, o telefone celular descarregou, o aeroporto tá sem teto e a moça da TV prevê silêncios e nuvens. Trabalho faliu e o governo decretou feriado amanhã no Brasil. Será que é pedir muito? É só um jeito da gente ficar junto. um jeito de enlouquecer com você. É só um jeito da gente ficar junto. É só um jeito de enlouquecer. É só um jeito da gente ficar junto. É só um jeito de enlouquecer com você. É só um jeito da gente ficar junto. É só um jeito de enlouquecer.

lua. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Da lua. O sol não pode viver perto da lua. O sol não pode viver perto da lua. Só, e não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um. E o meu coração pôs-se a bater. Depois veio você, o meu amor número um. E o meu coração foi se a bater tum, tum, tum, tum, tum, tum. Colorida.

cidade do amor, seu vigor. E a outra face do amor vem a flor, na flor que nasce do amor, na flor que nasce do amor, na flor que nasce do amor, na flor que nasce do amor. Uma das coisas que mais agradam no trabalho da Roberta Sá é, sem dúvida, a sua afinação. Uma voz muito bem colocada e soma-se a isso, ainda, o bom gosto na escolha das músicas, uma dicção sensacional e instrumentistas que a acompanham também da primeira qualidade. E eu gosto de fazer referência a esses dados porque, por uma série de razões, em termos profissionais, eu também preciso me preocupar com a questão da dicção, não só aqui na rádio, porque é importante que se fale com clareza. E algumas vezes, pelo aspecto emocional, nós, isso acontece, somos humanos, não é? Nós nos entusiasmamos com um assunto, principalmente eu observo e analiso os programas passados e sou crítico de mim mesmo. Eu percebo que quando estou em entrevista, às vezes eu começo a falar mais acelerado. E isso tudo, sem dúvida, pelo envolvimento emocional. Mas para você, do outro lado, que nos ouve, acredito que fique mais difícil para acompanhar e processar toda a informação que estão recebendo. E muito pior seria se ainda a dicção não fosse clara. E no caso da música, quando a letra é enfatizada, esse aspecto é importantíssimo. E ela tem essa característica e essa preocupação. E os instrumentos também nos enriquecem e às vezes eu viajo no dedilhado de um grande violonista ou naquele que consegue com o seu piano ou com o seu teclado dedilhar sons sutis, e isso tudo é alguma coisa mágica. E por isso que eu gosto de fazer essa menção, para que vocês ainda consigam, né, tirar um alimento mais especial e mais raro naquilo que nós trazemos para vocês. E como é o caso do que nós estamos trazendo hoje, que é a Roberta Sá. Porque já raiou o dia e a fantasia vai voltar pro barracão. Outra ilusão desaparece quarta-feira. Queira ou não queira, terminou o carnaval. Mas não faz mal, não é o fim da batucada. E a madrugada vem trazer meu novo amor. Bate o tambor, chora a cuíca e o pandeiro. Come o couro no terreiro, porque o choro começou. A gente ri, a gente chora e joga fora o que passou. A gente ri, a gente chora e comemora o novo amor. A luz

solidão é que nasce o meu canto. Salve, Roberta Sá, obrigado por mais um dia de música e música boa com você. E assim tivemos toda essa musicalidade tão jovem, tão jovial e tão gostosa e tão bonita. É uma menina linda, linda não só fisicamente, mas no seu astral, que é o que conta muito mais. E com esse espírito bom, com essa vibração gostosa, eu infelizmente tenho que dizer que a nossa horinha terminou, mas eu tenho algo bom a compensar esse até mais. É que é só um até mais, não é um adeus, porque amanhã, no mesmo horário, estamos de volta com mais música, com mais papo, com mais momentos gostosos, naquilo que já ficou o nosso encontro marcado. Por isso, para você, meu companheiro, minha companheira, companheira de momento de sensibilidade, meu grande abraço. Até amanhã. Renato Tavolieri Filho se despedindo.